esquerda, saída Pouca, transição Caju, 1198 controle, 5065 transponder, trip 5514. Tá correto, ponto push, 5514. 5514. Total 9910, paciente da Hotel. Total 9910, acione identificação. Oi na Pro de Mari para a chegada Mari. Desça via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 094. Pro de Mari, desce para 2000 pés, desce via o 9910. Salvador, bom dia, trip 53, tudo bem, informação Hotel. 3, 1, 6, acione identificação, vou ir na proa de Bonfim, para a chegada Bonfim. Desça via chegada Bonfim até o nível 090, sob vigilância. Via chegada Bonfim para o 090, 353, 1, 6. Acione a 505, controle 198, ou gol 171. Correto, é ponto puxo. Vou tirar o puxo, vou no 7. O azul, 4069, confirmando. Ah, livre puxo, pega acionamento, portão. Livre puxo, acionamento, 4069. Solo gol, 804, portão 062 para puxo, pega acionamento. Autorizado, puxo, pega acionar, bom táxi. Boa, no 804. Chamada pra táxi, 804. Solo, Salvador, tá falando aqui, já Vitor? Mike, já Vitor. Porto Seguro, 500 pés, prossegue curva à direita, fugindo 1.000 pés, prossegue curva à direita, pode dar colagem do 17, corredor axé inicialmente, controle 119.8, aciona 0263, mais nervoso. 1.000 pés, curva à direita, corredor axé, 0, poderia botar uma transponder com mais, já vi, cara? É o transponder 0263, Mike, já vi. 0263 do Mike Javita. Apacionamento, é. Subir autorizado, apacionamento? Livre acionado, confirma pessoas a bordo, autonomia. 03 a bordo, 03 autonomia. Gente, para o táxi, chama a torre 118, acima 612, Mike Indiavita. 118, 612, Javita. Tá. Terra Índia Zulu Alfa em mais 18 minutos. Tente, Vitor, Quebec, Quebec, acione código 0245, posição normal. Confirme o PLB ou Quebec, Quebec? 2 a bordo, 02. Tente, 02. Em Salvador é o Olimpo 03. 1642 para para acionamento de Quebec. 642 autorizado, pushback acionado, porta táxi. Gente, direcionar, puxa, 1642. O Olimpo 03 estava inicialmente com plano para Galeão e foi agora acionado para uma busca TAR no mar. Está ciente da informação hotel, solicita autorização e acionamento. Acionamento, reposto segundo pronto para o táxi, o Olimpo 03. Dona e vai reportar para o táxi Olimpo 03. Afirmativo, o plano Galeão modificando agora para a missão SAR, confirma apenas o setor para coordenação com o controle. 2014, informe localizador, 5316. Via para 2000 pés, reportarei no localizador, possibilidade de um apelo do presente. Pode ser, só um momento. Center. Ponte, descer para 2.000 pés, reportarei no lote. 53, seu nome. Solo Gol 804, ponto para o táxi, que é o Bandir 104, autônomo 23:40, vem na Campina. Confirmando, 109 a bordo, livre táxi, sem Gillette Alfa, onde para a torre, 118, esse momento é 12, que é negar 1014, o Gol 804. Confirmando, BOB 104, autorizado Gillette Alfa, ponto 0186, o ajuste no 014. 570. 567 milhas. Gente, é, vai manter a Pro 204 até 567 milhas, essa é a intenção. Afirmativo. E o nível que pretende sobrevoar? Inicialmente vai nos 220, próxima área do ponto vai baixar para 500 pés. Afirmativo, aguarde coordenação apenas com controle, ok? Reposte quando pronto para o táxi. Passará o nível 03. Pode dar a descida. Quebec, tá livre, a descida não há tráfego conhecido desse controle da setor. Gol 897, tá na posição 09. Correto, reporta pronto push, gol 897. Aguardará. Solo Salvador, o azul 4069, está pronto para o táxi, 126 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Mano, 4:20 autonomia, livre táxi, via Juliette Alfa, Indy Alfa, vou esperar a torre, 118, são 62, que é negado. 1014, azul 4069. Confirmando Juliette, Indy Alfa. Negativo, Indy Alfa apenas, o ponto para a torre, 1862. Ok, Indy Alfa, 118, meia dúzia, obrigado. Fala Salvador, voo 1643 para o táxi, 74 a bordo, 3:20 de autonomia, alterna Salvador. Servido 6:20 de autonomia, além de táxi, via Juliette Alfa, ponte para a torre, 118, sua manhã, 12, que negava em 14. Gente, Juliette Alfa, 1864, só confirmando o 3:20, não tem. Gente, Renato. 4. Reporta postada, rapaz. Torre Gol 804, ponto perto no 0 pronto. Gol 804, a linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém no 0, 804. A velocidade indicada? É 230 na hora, reduzindo. Gente. Se tivesse Romeu na pata, acionamento de táxi todo 262. Gente, autorizado a decolagem, dando 0, gol 904. Aqui já veio seu papá, ponto espera. Táxi. Repós aeronave na retaguarda, tá livre, chama táxi. 17, Vitor. Direto Romeu, após quando pronto para o táxi. 9-0, redução 1-7-0 mais. 1-7-0 agora, 9-9-1-0. Aqui já Vitor, fora do solo, curvando à direita, por onde Porto Seguro. Lançamento esquerda, proa norte, limite ao curso do localizador. Esquerda, norte, limite ao lock, descendo para 3.99.10. Para o sul, controle 198, bom voo, até a volta. Muito obrigado, seu bom dia. O azul 4069 está pronto no ponto de espera da 10. Afirmativo, azul 4069, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 4069. Mike India Vitor, prossiga. Controle, bom dia. Muito bom dia, senhor. Decolado Salvador, destino a Porto Seguro. Instruções para prosseguir, a mantendo por ADCC. Corredor Axel, mil pés e vão passando através do farol da Barra. O Olimpo 03 e a Torre voltando? Chega, Torre. Tem estimado pro táxi? Mais 7 minutos. Gente, reporte quando pronto. O Azul 4069, a linha mantém cabeceira 10? A linha mantém na 104069. Daniel. Saída da E1 09910, direita pro 050. Direita 050, 9910. Mike India Vitor vai prosseguir mil pés até o destino? Afirmativo, senhor, atenção para mil pés. Gente, no mil pés autorizado. Mantém a linha do litoral à sua direita, o Mike India Vitor, estimado para terminal Ilhéus. Para terminar de hoje, 20 a 30 minutos. Ou 30? 30 minutos. 30 minutos, gente. Reportando o ponto de espera, piscina 7. De pouso em Porto Seguro, Mike de Vitor? 2 horas e 15 minutos. A bordo 162. Galeão, 4 horas e 15. 2 horas estimado de pouso. Excelente. 1 é 12 e que negar 1014. Juliette Alfa, 26 no ponto espera, um bom dia. Para perceber questionamento, o Gol 1715 está com 3 horas e 38 de autonomia, treinando com 1137 a bordo, na posição 4. O Gol 975 autorizado, pushback sinal reportagem. Reportará o táxi, o Gol 975. Alinho decola 17, Mike direto Romeu, 030 graus com 03 nós. Alinho decola Romeu. Dois, 5-3 no meia, chame a torre 1-8, decimal meia. 18-6, bom trabalho. Bom pouso. Obrigado. Azul 4069 aos 47, decola 109-8, ao controle, bom voo. 19-8, lá. Torre de Salvador, bom dia, 353 no meio. 4069, saída da El, vigilância no perfil. Da El, 4069. Com 03 nós, tráfego avistado, já em baixo travado. Baixo travado, 353 no meio. Afirmativa, aguarda apenas a pista livre. Romeu fora. Afirmativo, o Mike Juliette Romeu aos 48 decola, 109.8 ao controle, bom voo até a volta. 19.80, grato, até a volta. Voo no 642, sem livre decolagem, 10, vento 030 graus com 03 nós. Livre decolagem, voo no 642. Juliette Romeu, mantém o corredor achando, meu pé. Mike Juliette Romeu. Pode ser 500 pés, senhor? 500 pés, autorizado. Grato. frequência ali para a coordenação Quebec, não há tráfego conhecido do controle do setor. P513 no meia, livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso, 353 no meia. Voo no 642, aos 49 decola, 109.8, o controle, bom voo. 109.8, obrigado, bom dia, voo no meia, 0642. Voo no 642. 642, contato radar, decolagem em vigilância, 942, sai da PUC. Sai da PUC, voo no 642, extensão 390. Um minuto para iniciar o táxi. Operna 13325. Para o táxi, eu vou no 715, está com 3 horas e 38 de autonomia, treinando com 537 a bordo. Precisado táxi em dial, fonte para a torre 118, small 612, que era HM14. Corona 715. Livre de Alfa, no ponto de espera, 1 noite e meia, eu vou no 715. Elco, gentileza. Proa de Dial, 4 0 Olimpo 03, reporta na Taxi Hotel. Reporta na Taxi Hotel, Olimpo 03. Voo no 607, mantém o ponto de espera. É, será o número 2 para decolagem, a aeronave vai decolar em missão SA, ok? Ok, 607 aguardando. 605, Galeão, nível 360, prezado via Peruís, cujo. Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14. Recola a pista no zero, curva direita, Cerezael, Leda, após Bidev. Controle 119, acima 8, aciona 5060. O controle Salvador, o gol no 605, não estava pronto para cópia, não, senhor. Siga, pessoal. O gol no 605 não estava pronto para a cota, o senhor, por gentileza, poderia repetir? Afirmo. 360 Galeão, está autorizado. E Upper November 857, seguro, Upper Zulu no 6, Groove, Upper Zulu no 4. Decola a pista no 0 com curva direita, série da El Leda, após Bidev, controle 119, decimal 8, assina 5060, gol no 605. É, o senhor, por gentileza, confirme só o código de transporte, por favor. 5060, 5060, gol no 605. Qual é a coisa a pista, Marcelo? Afirmativo, já coordenado com o controle, é, se quiser ingressa via pista para agilizar, ok? Afirmativo, vamos ingressar via pista, limpo 03. Afirmativo, ingresso é porta alinhada e pronto, pista no zero. Zero alinhado e pronto, limpo 03. E após o BDS. Controle Salvador, opere em 119 decimal 8 e o código transponder 5060. Tríptico 3 no 6, taxi Aquilo, parte 3, parte 1, remoto no 3. Taxi Aquilo, parte 3, parte 1, remota 13, tríptico 3, 16. O gol no 605 está correto, cotejamento a porta push. 09, puxa. Agem o gol no 7 no 5, por gentileza, aguarde, ok? Da autorização do gol no 605? Afirmo, tá correto, reporta para o push, gol no 605. 605 reportará para o push 10. O trip 53 no 6 reporta para ingressar no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, 5316. Salve Salvador, Santos em 5977 do Hotel Brasília 360. 380 Brasília, autorizado, 3597 via Upper Zulu 17, decola pista no zero com curva direita, saída gole, transição ofício, controle 119, decimal 8, aciona 5071. Brasília 360 na saída gole ofício, rota conforme, decola 10, 5071 no código, 198 controle, 3597. Só confirmando, o nível autorizado 380, reporta pushback sinato 3597. 380, reporta. O Olimpo 03 já tem voltado? Olimpo 03, prossigo. Após a missão, o retorno é Salvador? Negativo, vai pousar no Galeão, Olimpo 03. Gente, então após o... a missão é Galeão. O 3301E vai manter posição, tem um aeronave no setor, no posto. Posição, no 3301E está autorizado, ingresso para remoto no 3, livre ingresso, pátio 1. Livre ingresso, pátio 1, remoto no 3, 3. Pronto, Olimpo 03? Mais 5 segundos, Olimpo 03. Após a órbita, o total 9910, pode prosseguir no ILS? Afirmativo, autorizado. Ciente, autorizado, gato. Ativo, livre decolagem, 10 é a pista, 030 graus com 039 é o vento, Olimpo 03. Golo 642. Recife 1-2-6-8-5-3-3-2-5, Golo 642. Zero 69, chame o centro Recife, frequência 1-25, decimal 1, alterna 1-3-3-2-5, azul 4069. 25-1-3-3-2-5, total 9-9-0, controle? Prossiga. Um pouco fora do procedimento, tá visual com o campo? Afirmo. Chame a torre, 1-8-6. 8-6, bom dia. E? Gente, o Gol no 607, apenas para informação, mantendo posição devido à aeronave decolou também no mesmo perfil da saída da EL e eu tenho um cargueiro aí próximo ao externo, ok? 07, paciente. Olimpo 03, decolada de Salvador 856, o controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 198, Olimpo 03. 3 horas e 5 de autonomia, alternando Campinas. Denise 35 de autonomia, autorizado táxi a Juliette Alfa, ponte parada 10, torre 118, decimal 612, Kinegami 14, no Gol no 897. Juliette Alfa no ponte parada 10, 118-60, 1014, Gol no 897. 35 no 7, autorizado, inspeccionar, porta táxi. Autorizado, chama táxi 357. Tá curvando pra interceptar. É a proa 204 para o ponto de início da busca, tá? Autorizado, acione código 5030. 5030, Olimpo 03. Autonomia 07, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, 607. Motor de Salvador, de Mogi, 3859, informação hotel. 3859, aciona identificação, chegada bom, fidente via para 2000 pés, 1014. Identificou, via para 2000 pés, 1014, na bom, 3859. Total 9910, no solo 00, 121 no decimal 9 agora. 21 lá, Paulo Salvador, gol. Ponto 605. Posição é 03, pushback acionamento. Ponto 605 autorizado, pushback acionar, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, ponto 605. Paulo Salvador, bom dia, total 90, livre. Total 9910, bom dia, livre táxi, Aquilo Pat 3. Aquilo Pat 3, sim. Para o táxi, são 3597, 1960 a bordo. 4 horas de autonomia, acionando com fins. Então, 3597, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para Dama 0, torre 118, decimal 612, que liga 1014. Afirmativo, livre Alfa, Juliette, ponte espera 586, então 3597. Autonomia 07, decolado de Salvador 02, 1098 ao controle, bom voo. 98, bom dia. Controle, autonomia 07, Dael, bom dia. Autonomia 07, contato radar na decolagem, vigilância, acelera Dael, 607. Vigilância no 360, 607. Sete no 5, livre decolagem no 0, o vento 060 graus com 03 nós, o altímetro agora 10 no 5. Livre decolagem no 0, com 10 no 5, altímetro agora no 7.